Foi difícil, mas te encontrei, Senhor. Dono da minha vida. Eu fiz de tudo pra poder te encontrar, para tirar de dentro do meu coração essa tristeza que tentava me matar. Até pensei, Senhor, nunca eu vou te achar. Eu escrevi nos muros deste meu país: quem é que pode me fazer feliz? Te procurei nos livros, revistas e jornais, pois me disseram que tu estavas em um cartaz. Foi assim a minha vida, perdi tudo que eu tinha, já cansado de correr, te encontrei numa igrejinha. Nesse dia eu me senti, Senhor, solto pelo ar, como pássaro livre pra voar. Eu escrevi nos muros deste meu país: quem é que pode me fazer feliz? Te procurei nos livros, revistas e jornais, pois me disseram que tu estavas em um cartaz. Foi assim a minha vida, perdi tudo que eu tinha, já cansado de correr, te encontrei numa igrejinha, Senhor. Nesse dia eu me senti, Jesus, solto pelo ar, como pássaro livre pra voar. Como pássaro livre pra voar. Como pássaro livre pra voar. Pra voar, pra voar, pra voar. Como pássaro livre pra voar.